controle, boa noite. É o Golf 764, passando 2000. Boa noite, Golf 764, contato radar, saída Gole, suba nível 360. 360, Gole, 1764. 3560, reduza para 2109, é o número 2 na aproximação. Reduzindo 210, tá, 3560. No 363, visual, ou no 273. Ou no 273, completa final R9, torre 18,6, bom posto. Boa. .60, autorizada final VOE da Tomate Eco, desça para 2000, informe na final, irá seguir um Boeing 737-800 da Gol, 8 milhas à sua frente. Desce para 2000, vai efetuar o R9, para 3560. Você ia fazer R9, confirma. Afirmo. Informe no Serra 2362. Correção 363. Vai reportar o Serra Vitor 363, tá? 3560. Siga. Salvador Galeão 400, autorizado, aerovia piso Luno 4, decolada 28, com curva pela esquerda, subida Gole, Eval, após Crate, Gole, Eval, Crate. Código 5475, frequência do controle em 199.8. 4, chama agora Recife, 1288, alterna 13325. 2881-3325, bom, 764. Estão sem ponto para o pushback acionar. Já estão, bom. Então, tá autorizado, pushback acionamento 06, report táxi. Entrando no táxi, voo no 601. Santa 3897 na escuta. Alternativa. Ok, o senhor solicitou o 34, porém o centro Recife informou o nível autorizado por 36. Copio 36. Alternativa, copio 36. Salvador Guarulhos, autorizado 360, aerovia Peru 50, decolada 28, curva esquerda, perfil Gole, Eval, após Eudes, Gole, Eval, Eudes, código 5477, frequência do controle 199.8. Autorizado para Guarulhos, via Upper Whisky 50, nível 360, decolada 28, com curva esquerda, saída Gole, transição Eval, após Eval, Eudes. O controle de Salvador 1198, transporte 5477, o TAN 3897. Correto, o TAN 3907-02 é portão, cheio infante para o pushback, acionamento. Chamará pronto. Charlie Romeu Sierra, copia? Copia, Charlie Romeu Sierra. Então, confirmando, o seu nível era o 360 solicitado, porém você informou, autorizou o 38, copia o 38? Alfa Tango 72 da Triple. controle Salvador, Utan 8002. A noite, Utan 8002, contato radar, saída Gólio, suba nível 360. 360, em atenção, Agólio, Utan 8002. Número CIE, autorizado Salvador para RJ 380, aerovia Upper 50. Decolada 17, curva à direita, perfil Gole, Eval, após Eudes. Gole, Eval, Eudes. 5453 é o código, controle 199, décima 8. Completa final R9, chame 2186, bom ponto. 186, até 3560. 4, 5, 3, controle 198. Confirme a saída, por favor, sair entrecortada a saída. Gole, Eval, após Eudes. Estimativa Aerostar, para acionamento táxi decolagem, chama agora a torre 198, decimal 6, ajuste 1-0-1-4, confirme o PLB, autonomia alternativa. Tá com 6 POB, tá com 3 horas de autonomia e alterna galeão. Gente, chama agora a torre 1-6 para táxi, decolagem e acionamento, o Charlie Romero Sierra, bom voo. Graças, 126. R603, autorizada final R9, desça para 2510, 1014, informe em Serra Vista 363. 2500, 1014, formará Serra Vista 363, o TAN 3603. Bom, 273, então, boa noite. Com 273, táxi e Alfa, informe antes da táxi e Juliette. Alfa e Juliette, 273. Paulo Salvador, gol no 601, com 104 a bordo, 4 horas e 10, alternando Campinas, pronto para dar. 601 vai ingressar Sátio 3 e Taxi Kilo chama a torre 198 decimal 3, o voo no 601. Sátio 3, Kilo, quando nela 283, voo no 601, boa noite. E confirmando a torre 118 decimal 6, voo 601, bom voo, boa noite. 26601. Com 273, observa o tráfego da companhia que vai ingressar táxi. Táxi a via parte 3, após ingresso Juliette, portão 612. Positivo, após aeronave da companhia Juliette para o 612, 273. 2, chama agora o centro Recife, 1288, alterna 133-25. OTAN 8002, 1288, 133-25. Mantenha o 140, chama Ilhéus 120, decimal 10, ao passar a posição coral. Passar coral, chama Ilhéus 120, 10, 854, 15 da tripla, né? Salvador, boa noite, 3560. 3560, boa noite, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette pro 8, 3560. Charlie Mike. Boa noite, Charlie Mike, contato radar, será Gole, suba uma centena. Gole, uma centena, Charlie Mike. Cuidado no portão 2, chame táxi 3897. Camarão, táxi para 28, tá? 3897. passando Sierra Vita 363 com a pista Vista, TAM 3603. Autorizado, completar sinal RNAV, chame a torre agora 118-612-3603. 118-6-3603. Controle ao Gol 1601 no cruzamento 600, mantendo o Pro. Você é presente pro hotel, cruzar o nível 0620, após voo Eval, o nome é 01. 60 após Eval, 601. Charlie, Charlie Mike, autorizado direto Serra Bravo, Quebec Vitor. Autorizado direto, Charlie, Charlie Mike. 940. TAM 3897 para o táxi com 88 a bordo, altera no Galeão com 4 horas e 20 de autonomia. TAM 97, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 28, lá torre 118, decimal 6, bom voo. TAM 3897. Direita Índia, Alfa 28, 186, TAM 3897, boa noite. No 601, autorizado a presente Eval. Eval, 601. Gol 940, autoriza iniciar o pushback acionamento e copia, faz a cópia no táxi da autorização? Delivery, o pushback acionamento aguardando cópia, 940. Ok, autorizado, aguardando cópia, gol 940. Salve, salvando, boa noite, é o WebJet 6708. Tá ciente da informação aí, aqui na posição 04, solicito nível 330 para Recife. 350, aguarde cópia, prevista Aron, transição Melim, WebJet 6708. 350, previsto Aron, Melim, o Webjet 7508. Três, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3603. Controle Salvador, papapá, Tiago Rio Serra. Charlie Romeu Serra, contato radar, saída Golo, estou com nível 380. Charlie 380. Salvador, Salvador. Salvador. Primeira razão de subida, o Charlie Romeu Serra. Inicial 1800. No portão 4, aguarde para iniciar o pushback acionamento 6708. Aguarda 6708. Jet 6708, cópia. Pronto, cópia, 6708. Jet 6708, Recife, nível 350, aprovado, via Perusk 58, decolagem da 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119.8, aciona 5510. Ativo está autorizado então 350, para Recife, decola da 28 com curva direita, aciona 5510, controle 198. Transição é a Aracaju, Perusk 58, Webjet 67X08. Que é a subida Aron, transição Melim, Webjet 6708, aguarde para a autorização para o pushback acionamento. Sim, o time está aguardando, Aron Melim, Webjet 6708. Aprovo para táxi, gol 9940, 62 a bordo, 4 e 10, altero no Galeão. Aprovo para cópia também, senhor. Gol 940, autorizado táxi para Guarulhos, nível 360, via Perusk 50, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até a posição Eval, após direto Eudes. Controle 119.8, aciona 5506, gol 940. 0, Perusk 50, decola da 28, curva esquerda na gole, Eval Eudes. O controle. Pode confirmar o controle? 19-8, gratuito, transponder 5506, gol 9940, está pronto para ataque. Pedimento correto, prossegue o táxi via Índio Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 198.6, confirmando apenas o PB 062. É, afirmativo, 062. É excelente, bom voo. Grato. 700. Voo no 601, centro marítimo. Agora, como é que está do Voo no 601, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, comando do centro, voo no 601. Gente, graças. 7, 2, 0. Brasília, 12655, secundária 12425, bom voo. Controle, autoriza o Charlie Romeu Senna da presente Guarulhos. A presente? Vamos, a presente Guarulhos. Negativo, mantenha a saída, o Charlie Romeu Senna. Charlie Mike, mantém uma centena, chame centro Recife no 288, alternando no 3325, Charlie Mike. 288-3325, Charlie Mike. Sente. Sente contato, frequência 1-3325. Guarde no 776 agora com mais 700. Eu, Thiago Mais, boa noite, sempre em cima da siga. Charlie Romeu Serra, chame agora o centro Recife no 288, alternando no 3325, Charlie Romeu Serra. 1288, 1. Fala meu Charlie Mike, centro Recife. 3325. 3325. Gol no 776, chame o controle de Salvador 1, 1935, grave na pouso. Controle Salvador, boa noite, com o 776. Passa o 235 para o 150 na CARI. Temos o Yankee, solicito o